Boa noite, Comando 0998, acione a identificação desta via, chegada a Mari, para o nível 060, general no 020. Possibilidade de voar ao 098? Foi TAP inicialmente, Bono 098. TAP, graças a Deus. Saiu 324, vetoração para maior espaçamento aeronáutico precedente, curva esquerda na proa 030, limite ao localizador, desça para 2000 pés. Esquerda 030, descendo para 3000 ou 2224. Corrijo, 2000, passaria do 2224. 2000, descendo na proa 030, ou 2224. Controle Boa Rio 5974. Boa Rio 5974, contato radar, suba via saída da EL, nível 340. Via da EL 340, 5974. Suba direto Leda 5974. Cruzar 2000 pés, vou Leda, Rio 5974. Cruzando 2000, vando Leda 5974. Vitor Charles, até após ETAP, dessa via chegada para 3000 pés, que é legal no 020. Após ETAP, via chegada para 3000 pés, Vitor Charles, até. 1134, informa que após a passagem do Airbus da TAP, a cauda, na inicial tração de distância no setor sul do aeródromo, autorizado por sino 02. Após a aeronave, o Airbus passa no setor guarda. Autorizado por direcionamento. É o Airbus da TAP, né? Afirmo, é o Airbus da TAP. Controle, boa noite. 3600, informação alta. É 3600, boa noite. Acione a identificação dessa via chegada Mari para o nível 060, que é legal no 020. Ok, 060, que é na gama 020, 3600. Quando 098, desce ao nível 050. 050, 0098. Realizou, 62, 12. 62, 12, chama a Torre Salvador em 118, decimal 900. 0095, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, chama a 62, 12, estabilizado. 7-6-2-1-2, continue a aproximação, a autorização de pouso. É, 7-4, aguarde, mantenha a proa de Leda. Mantendo Leda, aguarde. Desvio à esquerda, ele está formação, 092 para gol. Já desvio, escolho no 098, após desvio, escolho em Duna. Desvio após Duna, graças. Desvio 5972, chama o centro Recife, 133 decimal 25, alterne 125 decimal 1. 13325, alterando 125, 5972, boa noite, senhor. Boa noite. Vitor Charlie, até desse para 2000 pés, autorizado, final ILS X-Ray, pistão 1-0. 2000 pés, autorizado, final ILS, 1-0. We taxi to holding point 10 and we contact the tower at 118 decimal 9 of 1809, Vitor Salvador, boa noite, gol 9407, 2400 pés subindo. 9407, contato radar, suba via saída da EL, nível 340. Subida da EL 340, 9407. Charlie Hotel, reduza para, se possível, reduza para velocidade de aproximação. Vitor Charlie Hotel. Retorno redução, Charlie Hotel. Fui LS2224. Saiu 2224, chama a torre 1 no 8 decimal 95. 1895, boa. Ok. E Salvador, passaredo 2224, boa noite. 2224, continua a aproximação, vai autorização de pouso. Solo aos 03, liga à direita, 1211 no solo. Direita, 211, obrigado. Finado, chama o controle, Léo, Z1920, decima 1. 4959. Dois ataques de Alfa, corte, antes de ataque 6 Juliette. E Alfa, porta 3, porta 3. Vitor Charlie Hotel, chame a torre, sábado em 1, no 8, decimal 95. 2895, Vitor Charlie Hotel. Quando 098, na proa de Duna, desço para 2 mil pés, QNH no 020. Duna 2000, Duna 020, Duna 098. C3600, desça via, chegada para 2000 pés, QNH no 020. 7 reporte, 3 checados. Apesar de sinal 97, reporte 3 checados, senhor hotel. Identificação dessa via, chegada Mari para o nível 050, QNH no 020. 050 no 020, na Mari, C3600. No 098 autorizado final e LS X-Ray, pistão no 0 reporte, estabilizado no localizador. Autorizado, LS X-Ray, chamada estabilizado no 098. P3600 confirmando, desça via chegada para 2 mil pés, QNH no 020. Ok, via 2000, 2579-74, chama centro Recife, 133 decimal 25, aperne 125 decimal 1. Boa noite. Boa noite. 1-9-4-0-7, chama o centro Recife, 1-3-3-25, alterne 1-2-5-1. Controle, eu veio 5-9-7-4, entendeu, chama Recife, 1-3-3-2-5-1-2-5-1. Firma. 1-9-4-0-7, chama o centro Recife, 1-3-3-25, alterne 1-2-5-1. Firma, 1-0-3-2-5. Peso 2224, solo 06, táxi à direita, segue a aeronave que está na taxi Alfa e chama 121 no solo. Ok, à direita, confirmando solo 21. Isso, 211. Obrigado. Girando final, piso 97, Vitor Tiago Hotel, tem baixado checado. Charlie Hotel, livre pouso no 7, vento no 60, graus 129. Livre pouso no 7, Vitor Charlie Hotel. Ok, Alfa Kilo, Pátio 3, 4, Romeu 2224. Chané 6212, autorizado ingresso via Juliette, remota do pátio 1-1-4. Via Juliette, remota do pátio 1-1-4, 6212. Azul 2774, livre decolar, vento 1,60 graus, 109. Livre decolagem, azul 2774. Fechado até, o seu solo 08, estacionar a frequência livre autorizada até a Baeté. Yeah, we're parked at apron 3, we'd like to tow the aircraft to apron 1, gate 11. Maintain position, America 2, 230. Maintain position. 4, decola 08, controle 120, destino 8. 1208, 2774, obrigado. 60. Via 060. Estabilizado LS X-Ray, 098. 098, chama a torre de Salvador em 1-8, decimal 95. 95, boa noite. 098. Boa noite. It's about maybe 50 meters ahead of me. No localizador. Localizado, X-ray para airport 360. Controle Salvador, boa noite. Azul 2774 decolou na Coral, cruza 1700. Azul 2774, contato radar na decolagem, suba via saída coral para o nível 1-80. Sobe via saída coral para o 1-80, azul 2774. América 230, Apple 2, report for Phoenix, gate 1-1. Ok, understood, clear to commence tow. Affirm, clear tow, report for Phoenix, gate 1-1. Okay, American 230. Azul 2772 está autorizado direto coral. Seria para o 2774 direto coral? Afirmo. Grato, voa do coral 2774. Ah, 3152, cancelada a restrição de altitude na posição ITAP, desça para 2000 pés, ajuste no 020, está autorizado ILS e reporte estabilizado. 2000 Portugal 018 clear to line up and maintain. Clear to line up and maintain runway 10, Air Portugal 018. No táxi do Gol 1134, nós estamos com 94 a bordo, 2 horas e 50, alternando São Gonçalo. Autorizar táxi até o ponto de espera via Índia, quando lá torre 118.95, ajuste de altímetro no 020. Táxi via Índia, torre 189.95, obrigado. Mundo só. Ajuste 1020, reporte para descida. Ok, na proa de golpe, 1020 contra a descida, 271. Pick up from 101, I thought you can say 18. Vamos lá, 271. Portugal 018 airborne at 14, call 120 decimal 8. 120 decimal 8, Portugal 018, bye bye. Portugal approach from Air Portugal 018, boa noite. Portugal 018, the contact from departure, climb slot level 310 via Puka departure. Via Puka departure, climbing flight level 310, Air Portugal 018. Informe sua velocidade indicada. 1809. 4107, informe que irá seguir tráfego 1 milhas à sua frente, um Airbus 320 com velocidade indicada de 1.80. Reduza a velocidade para 1909. Confirmando, tráfego a 180 nós. Essa vetoração 4107 que vai ficar alto na chegada devido a essa vetoração. Bem, azul 4107 para vetoração para o sequenciamento, curve à esquerda proa 020, limite o localizador. Proa 020, limite o localizador 4107. Azul 4107 está autorizado para seguir descida para 4000 pés, ajuste 1020. 4000 tá com pista molhada pro 3600? A pista tá úmida, né? Ok, tá. O azul 2713 agora no ponto ideal de vista. Azul 2713, desça para o nível de voo 050, ajuste permanece no 020. 050 no 020, 2713. Voo no 134, autorizado alinhar e manter pista no zero. Já mantei, boa noite, 34. Salvador, muito boa noite, 868. Cliente da informação, Bravo. Voo 268, aguarde cópia, Bravo, confere informação em curso no momento. Tá, sua escuta. Desce inicialmente para 3.000 pés. 0-0-0-13, Júlio e GLA, 5-4-5-0-3. Gol, correção, TAM 3600, no solo 18, taxa à direita, 121 no solo. 211, no TAM 3600. 170 de ground. Olha, TAM 3600 de ground. Então, 3600, autorizando táxi via Alfa, corte antes da táxi aí, Juliette. Vai tirar, Juliette, a porta era Alfa, 3600. 1868, pronto, copo. Prossiga. Autorizado Salvador para Serra Bravo, Alfa Romeo, via rota do plano de voo, nível 230. Decola da pistola 0, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aru. Transponda 5426, controle Salvador, opera em 120, decimal 8. Tá preso, com curva esquerda, Puca, Jamo, Caju, 5426, 208 ao controle, gol 1868 para o 2. Reportão 02. Pro 070, do passo de 07. Cotejamento correto, chame pronto. Vou na proa da posição pelo. Na prole pelo 2703. Só até 3152. Poderia confirmar se a pista está seca ou molhada? O gol no 134 decola aos 20. Estava informando que a pista está úmida. Confirme sua avaliação, por favor. Ah, tá seca a pista. Gol no 134. Sim, sim. Chama o controle 208. 208. 3152, então a pista está seca. Livre pouso 160, graus 109. Gol 134. Gol no 134, contato radar na decolagem subavio saída Puca para o nível 350. Puca 350, no 134. Portugal 018. É, Portugal 018, call receive center, frequency 126.85, it's enable 125.45. 126.85 and 125.45, Air Portugal 018, thank you, bye-bye. Sabino, Azul 4107. Azul 4107, complete a sinal e chame torre 11895. 1895, boa noite, obrigado. Torre Azul 4107, boa noite. Brasil, boa noite. 27, 1, 3, desça para 4.000 pés. Ajuste 1020. 4.000, 1020, 27, 1, 3. 3152, solo os 2, 4, táxi à direita, chamou 211 no solo. 219, com solo 211, confirma. 211. 211, obrigado. Tenho a teia. Então 3152, autorizado táxi via Alfa Juliette, remota 12 do pátio 1. Alfa Juliette, remota 18, então 3152, 12, corrija. Confere, remota 12 do pátio 1. Gente, pátio 12. Voo 1134, passe nível 170, chame agora Recife, frequência 12685, secundária 125.45. Recife 2085, alterna 12545, voo no 134. Canal 6258, boa noite, acione identificação dessa via chegada a Mari para o nível 050, ajuste 1020. Azul 2713, após a posição Pelô, intercepta a chegada e está autorizada a descida para 2.000 pés. Após Pelô, ajuste no 020. Estará autorizado em ILS, expressão no 0, reporte estabilizado. Ok, após Pelô 2.000, autorizado em ILS, chama a estabilizar, 271. Azul 2774, passo nível 1 no 70, está 9.4 milhas. Afastado de coral, serviço radar encerrado, mantenha subida para o nível 180, chame LES, frequência 120, decimal 1. 180, chamará LES, 201, muito obrigado, Felipe, e uma boa noite. Via Alfa, Tátio Aikilo, Tátio 3, quando lá tem seu sinalizador. Alfa Kilo, dentro do sinalizador. Na 6258, após Taboga, está autorizado voar direto em TAP. Direto a Taboga, Taboga, 6258. Está autorizado, 6258. Salvador Ground, American 230 is in position at gate 11. You have a good evening. That's okay, America 230. Azul 2713, complete a sinal e chame Torre 1895. Torre 1895, 2713. Torre Salvador, boa noite, o Azul 2713, estabilizado no ILS. Azul 2713, o vento 1,60 graus, 1,2 nós, livre pouso, está 10. Vente, 2713. Tira o vento novamente, por gentileza, para o 2713. 1,60 graus, 1,2 nós. Vente, 2713. 6258, está autorizado Duma 2000 pés e LS em aporte estabilizado. Dois ataques até o posto de espera via Índia, quando lá torre 118 decimal 95, a gente de altímetro 0020. 295, 0020, a alternativa é Natal. Sim, está treinando Natal. Boa noite, Golo 868, próximo a posição 190, sem aeronave. Paciente, mantém a posição. Vai manter 8. Chamou o solo? Afirma, seu solo foi aos 3.6, chamou 2.1.9. 2.1.9, graças. 1.8.6.8, autorizado decolagem, pista 1.0, vento 1.6.0 graus, 1.0.9. Decolagem autorizado 1.0, boa noite, 1.8. Passa 3 remota, prevista 3 Lima. Alfa Kilo, passa 3, prevista 3 Lima, especial. Bravo confere informação em curso. Autorizado Salvador para Serra Bravo, Serra Golf, via peso 1.0. Nível de voo 370, decola da pista 1.0, curva à esquerda. Saída Puca, Transição Zipar. Transponder 5433, controle Salvador, operando na frequência 120, decimal 80. Cuidado Terra Bravo, Serra Golfo, UPS 10, nível 370, decolada 10, a primeira curva à esquerda, Puka, transição Zipar. O transponder é o 5433 e o controle 120, decimal 8, gol 1098. Por 098, cotejamento correto, chame prova na posição 03. Passará. Gente, o Xanã é 6258, reporte estabilizado. Entra, solicita que voe na proa do Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, 1868. INS 6258. Xané 6258, complexo, afinal, chame torre 1895, bom pouso. Boa noite, 6258. 6258, vento 160 graus, 8 nós, autorizado o pouso, pistão 0. Pouso 1868, passo nível 150, chame Recife, 12685, secundária 12545. 2065, Recife 45, cuidado. Autorizado, puxa, posição 03, chame táxi. Autorizado, puxa, trânsito, para táxi, 0098. 16908, ação identificação, desça via, chegada mar para o nível 050, ajuste 1020. O ajuste é mini 20, desça até o 050 via. É possível a proa de TAP, senhora? Temos autorizado, TAP. TAP na proa, desça o 050, ajuste 1098. 6258, solos 44, direito, 1211 no som. Sim, 1211, obrigado, boa noite. Autorizado táxi via Alfa, via Juliette, portão 05. Gol 1098 com 46 a bordo, 2 horas e 45 alterando o Marcel. Alvino TLB, gol 1098. 4B, 46. Autorizado ataque até o ponto de espera via Inter, controlar a torre 118 decimal 95, chute de altímetro 0020. Sete autorizado ataque via Inter, ponto de espera 3895 com 1020, gol 098. 098 está autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 1, 60 graus, 109. Gente, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, 098. Controle Salvador, boa noite, está 3891, e dá informação Bravo. Está 3891. A identificação dessa via chegada Bonfi para o nível 060, ajuste 1020. Voe a Lagoinhas para interceptar a chegada Bonfi. Via Bonfi, descendo 6908 está autorizado para o Edituna, 2000 pés, está autorizado ILS, pode estabilizar. Para o Edituna, 2000 pés com 1020, chamará estabilizado no X-Way Azul, 6908. Voo 098, decola ao 51, controle 120, decima 8. Voo 20.8, boa. Controle, boa noite, é o 1098, Pucas e Paz. Voo 1098, contato radar da decolagem, suba via saída Pucas e Paz para o nível 370. Pucas e para até o 370098. Quando eu puder voar de par, estamos na escuta. Salvador approach, good evening, Azul 4062. We have Bravo information, passing 240 and cleared until 150. Standing by. Azul 4062, Squawk Identity, Descent Flight Level 050, Mari Arrival. Roger, Ident, Mari Arrival, until 050, Azul 4062. Azul 4062, Fly Direct to Top Position, MB cleared the maintain speed, report in reduced. Roger, direct to stop intersection, high speed, and we will inform when reducing. Azul 4062, já passaram a informação, forma sindicada? Excuse me, 4062, could you repeat the information? Excuse me, inform and indicate speed. Indicated speed 280 knots. Roger. Então, 3891, reduz a velocidade para 2409. 3891? Sim, reduz a velocidade para 2409. 2409, 3891. Então, 1098, chame de equipe, 126.85, secundária 125.45. 2685, 125, 45,